Alô, São Paulo! Olho em seus olhos, se do coração bater, de amor enfeitiçado, com vontade de te ver, porque eu te amo. Porque eu te amo. Querendo te encontrar, porque eu te amo. Porque eu te amo. Quero ficar do seu lado, fonte de amor, meu pecado. Quero você todo dia, uma chance pra dizer: eu te amo. E o balão? Quero ouvir. Vem ficar comigo. Cadê? Vem ficar comigo. Vem ficar. Vem ficar. Vem ficar. Vem ficar comigo. Sinto o coração bater, de amor enfeitiçado, com vontade de te ver, porque eu te amo. Porque eu te amo. Uma luz de fogo, o meu corpo vem queimar, um louco de desejo, tô querendo te encontrar, porque eu te amo. Porque eu te amo. Uma chance pra dizer: eu te amo.